falar sobre algumas das fragilidades legislativas, administrativas e institucionais que nós temos em todo o processo de concessão de terrenos. Para falar da perspectiva futura e para falar das fragilidades, convém, desde logo, começar com um breve balanço da própria lei de terras e do ordenamento do território. Este mês de novembro está a fazer 10 anos da aprovação, em 2004, da lei de terras e da lei do ordenamento do território. Em relação à lei do ordenamento do território, nem sequer vale a pena fazer balanço. Desde logo, porque, pura e simplesmente, ao longo destes 10 anos, esta lei do ordenamento do território não foi aplicada. Não conheço nenhuma situação em que foi aplicada esta lei do ordenamento do território. De resto, está lá prevista uma comissão interministerial que também não se tornou aplicada. Explicaremos mais adiante as razões objetivas porque se tornou inaplicável esta lei. O que se pode dizer agora é que estamos no momento certo para nós procedermos às alterações que se mostrarem necessárias, quer em matéria de concessão de terrenos, quer em matéria de ordenamento do território. Mas antes disso, para as fraquezas institucionais que nós temos, eu trouxe um exemplo em termos procedimentais e no caso da província de Luanda, só para ver como o processo de concessão de terrenos é ele mesmo difícil, complexo e muito burocratizado. E que pode quase levar o cidadão a dizer, porque não ocupa o terreno se num processo de concessão de terrenos, começando pela fase do requerimento, até chegar à fase registral, até chegar à fase da conservatória do registro predial, pode levar uma eternidade. De resto, qualquer um de nós provavelmente vive ou já viveu a situação, eu atreveria a dizer que quase 80% ou mais da população dos cidadãos vivem com um título de ocupação precária da concessão, vivem com um contrato de promessa e nunca chegam à fase definitiva, à fase constitutiva do direito ao terreno, porque nunca chegam até a conservatória de registro predial para registrar o seu direito. E no caso de Luanda, mesmo ao arrepio do que diz a lei de terra, vejamos os passos que são necessários para conseguir o terreno. Primeiro, são apresentados pelos particulares 4 requerimentos. Um requerimento dirigido ao administrador municipal da localidade onde se situa o terreno. Um requerimento dirigido ao chefe das repartições fiscais. Primeiro, segundo, terceiro, mais fiscais. Um requerimento dirigido ao diretor do Instituto de Planeamento e Gestão Urbana do Luanda. E, por último, um requerimento dirigido ao governador provincial do Luanda. Todos os requerimentos dão entrada em simultâneo na administração municipal de localização do terreno e, a partir desse momento, o CEF recorrendo seus trâmites. A administração municipal, através das repartições de ordenamento do território, após deslocação dos respectivos técnicos ao terreno para efeitos de levantamento topográfico, emite informações, parceiros conclusivos e croquis de localização. Posteriormente, o processo é remetido ao Instituto de Planeamento e Gestão Urbana para efeitos de levantamento e emissão oficial de cadastro geométrico e jurídico do terreno e a fixação do valor por metro quadrado. Concluída esta fase, o processo é remetido ao gabinete jurídico do governo provincial, que lá tem um cartório notarial privativo, que por sua vez também solicita informações e parceiros aos serviços e demais entidades que devem ser consultadas sobre o pedido. E depois emite um parecer sobre a atribuição do direito imobiliário sobre o direito fundiário sobre o imóvel. E depois é que vem a fase da escritura pública. O parecer final e concluir esta escritura pública são remetidas ao governador provincial de Luanda, que decidirá e assinará a escritura do direito fundiário solicitado. Depois, os particulares vão ao cartório para efeitos de leitura e assinatura da escritura pública e ainda para obtenção de guias de pagamento de taxa relativa ao outro ano. De resto, hago aqui um parênteses para dizer o seguinte. Um dos problemas sérios que nós temos no processo de concessão do terreno tem a ver com os preços do terreno. De resto, não raras vezes ouvimos dizerem-nos os nossos superiores hierárquicos uma coisa como esta. Como é possível que as administrações municipais e os governos provinciais não terem dinheiro para as suas tarefas sociais, mas nas suas áreas são vendidos terrenos por particulares que, entretanto, fazem fortuna. Por qualquer terreno pede-se 1, 2, 3, 4 milhões de dólares, mas as administrações não têm dinheiro. Outro exemplo seria o processo de construção da cidade da Latona, em que enquanto existiu a Ituro conseguiu arrecadar-se receitas, que não sei se o Estado terá ficado com que percentagem em todo este processo. No fundo está aqui um problema sobre o valor atribuído aos terrenos como receitas para as administrações locais. Basta ver para todo este procedimento, para, só por via dele, por não termos uma simplificação administrativa, os cidadãos praticamente desistem de estarem a requerer direitos sobre terrenos. Portanto, esta é uma realidade constatada, pelo menos no governo provincial de Luanda, e é uma constatação que qualquer cidadão que queira requerer terrenos vive. Ora, posto isto, vamos agora muito rapidamente falar então do que é que tem que ser alterado. Para além de uma melhor simplificação administrativa, partindo de um processo, de um procedimento de concentração do procedimento, passa a tautologia, isto é, a simplificação deve evitar a pulverização de órgãos interventivos no processo de concessão de terrenos, em benefício de um processo de concentração e de um processo de facilitação na concessão dos direitos ou do direito fundiário requerido. Os princípios para a revisão da legislação sobre terras e ordenamento do território foram claramente aqui suspendidos pelo discurso de abertura do Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, que aqui apontou pelo menos três princípios: o adequado ordenamento do território e a correta formação, ordenação e funcionamento dos aglomerados urbanos, a proteção do ambiente e a utilização economicamente sustentável das terras, prioridade do interesse público e desenvolvimento económico e social. Em termos verdadeiramente de alteração legislativa, parece-nos que, para lá de uma melhor adequação orgânica, quer da lei de terras, quer da lei do ordenamento do território, e quando digo adequação orgânica e a conformação destes diplomas à Constituição em matéria de competência decisória ou de concessão de direitos, estou aqui a pensar que, deixando de existir um Conselho de Ministros autónomo enquanto órgão de soberania operado pela Constituição de 2010, há que ver quem é a entidade que substitui o Conselho de Ministros. A resposta está dada pela própria Constituição, que é Presidente da República e titular do Poder Executivo. O problema que se vai colocar em matéria de adequação há de ser, primeiro, que competências atribuir à administração municipal, que competências atribuir ao governador provincial e que competências atribuir ao titular do Poder Executivo. E, finalmente, a quem o titular do Poder Executivo poderá delegar poderes aos seus auxiliares para também poderem conceder terrenos. porque a tua lei confere ao ministro do governo competência para atribuir terrenos que se situam entre a competência do governador provincial, referir a taxa, se estiver enganado, até a competência do conselho de ministros, conforme diz a lei, 10 mil. Quer dizer que, no interim, digamos assim, a competência do ministro do governo. Há que repensar toda esta filosofia, desde logo. Se nós estamos a seguir para uma perspectiva de desconcentração administrativa, parece de se rever a competência decisória, a competência de concessão de terrenos, na perspectiva de favorecer mais a administração local ou aqueles que estiverem mais próximos das populações. Claro que este exercício não pode ser feito sem se ter em conta o seguinte. Um estudo que foi feito sobre a capacidade técnica das administrações municipais gerirem o território revela que neste momento não existe ainda capacidade institucional suficiente para eles próprios fazerem a gestão do território, fazer a aprovação de planos, de pormenor, planos de loteamento, etc. E mais do que isto, fazer o licenciamento de obras que hoje, nos termos do regulamento que nós temos, já é matéria concentrada no governador provincial. Pela sua complexidade, o licenciamento de uma obra exigirá que as administrações municipais tenham capacidade e, só para dar o exemplo de Luanda, não sei até, pelo menos até 2 meses, o município onde nasci e não tinha sequer um engenheiro. Logo, não poderia ter capacidade técnica para fazer gestão, por exemplo, do licenciamento de obras que se possa querer fazer naquele município. Mas isto também não pode ser argumento em desfavor de um processo de desconcentração. O que aqui nós queremos dizer é, apenas e sobrinho, a compatibilização constitucional exigirá uma reflexão sobre quem terá competências para conceder terreno e quais as estruturas ou qual a estrutura técnica de que terá que dispor para poder exercer esse direito. Aqui também há que repensar o papel e lugar do IGCA, o Instituto Geográfico Cadastral da Angola, e haverá aqui um tema sobre esta matéria, que no fundo tem a responsabilidade de gestão do cadastro. Cadastro este que nós não temos. Daí a importante orientação aqui hoje transmitida em termos do programa político pelo Ministro de Estado, no sentido de ser promovido a inventariação dos terrenos em Angola para sabermos qual a situação jurídica de cada um deles e qual o tratamento a dar, pelo menos aqueles que estão numa situação de facto de ilegalidade. Isto é matéria de terrenos que, claramente, para além dessa adequação orgânica, haverá que avaliar também as diversas classificações de terrenos. Isto é, a lei de terras é clara em estabelecer que, antes da concessão de terrenos, o terreno deve ser classificado ou desafetado, sobretudo estivendo em domínio público. A questão que se coloca é, muitas vezes fazem, sejam projetos agrícolas, sejam projetos industriais, sem que antes o terreno seja, nos termos da lei de terras, classificado como terrenos para fins agrários, como terrenos para fins industriais ou de outra natureza. Este ato prévio nunca é feito, ou raramente é feito. Logo, a classificação de terrenos que a lei de terras hoje apresenta é matéria que também nós devemos avaliar. Também disse que há de ser aqui tratado a parte criminal, isto é, em que medida nós vamos tipificar ou não como crime, mas deixo esta matéria para o tema próprio. Em termos de propostas ainda, em matéria de terras, gostaria de dizer o seguinte. Já que disse a necessidade da criação de um cadastro de todos os processos recaídos em zonas de reserva do Estado ou suas proximidades, isto é, também é verdade que nós constituímos reservas do Estado, mas logo a seguir não fizemos loteamento de modo a colocar primeiros no mercado, primeiros à disposição dos cidadãos, áreas onde eles pudessem edificar as suas moradias. Mas estava aqui a dizer que é necessário termos agora o cadastro de todas as reservas de Estado, que começará necessariamente com o que aqui foi dito sobre a inventariação. E a obrigatoriedade, isto tem que estar claro agora na lei, de apresentação do plano de aproveitamento útil do terreno ocupado. Porque nós também assistimos grandes extensões de terrenos que não têm qualquer aproveitamento, violando o princípio do aproveitamento útil. Não menos importante também nos contratos de concessão de terrenos ou nos títulos de concessão de terrenos, é necessário impor algumas cláusulas, isto é, sobretudo se for em reserva do Estado, que o superficiário ou o titular do direito reconhece que o terreno se encontra incluído no crime classificado, a obrigatoriedade de reserva para instalações de equipamentos sociais, que muitas vezes não acontece, a obrigatoriedade de compensação, muitas vezes, de quem já se encontra, no caso camponeses, que muitas vezes habitam naquela área. E, finalmente, a prova da capacidade adequada para receber, ou melhor, ser titular de direito. Ainda a propósito do futuro da Lei de Terras, algo aqui deve ser dito com muita clareza. Tem a ver com, naquele elenco de na caracterização subjetiva que fiz, naquele elenco não fiz referência às autoridades tradicionais. Hoje, nós assistimos autoridades tradicionais a conceder terrenos, manifestamente contrária à Lei de Terras. As autoridades tradicionais não têm competência para conceder terrenos. Explico-me porquê e o que é que diz a lei. A lei diz, nas várias categorias de direito e nas várias classificações de terrenos, que existem os chamados terrenos comunitários. Esses terrenos comunitários, diz-se, são terrenos geridos de acordo com o direito consuetudinário. E quem representa é a autoridade tradicional, segundo os usos e costumes da respectiva localidade. Isto é, é preciso aqui ficar claro também que a ideia de terreno comunitário afasta-se da ideia de apropriação individual. Isto é, a autoridade tradicional representa a comunidade, mas o terreno comunitário é propriedade coletiva e não pode ser concessionada, não pode ser objeto de apropriação individual. Logo, não pode a autoridade tradicional também estar ela própria conceder terrenos que pertencem, nos termos da lei, à coletividade. Isto é ilegal as autoridades tradicionais estarem também elas a concederem terrenos. Isto é o que resulta claramente da lei, da Constituição, ao dizer que a terra é a propriedade originária do Estado, mas respeitando também a propriedade coletiva das comunidades rurais. Isto é, os terrenos comunitários pertencem às comunidades rurais e não pertencem aos seus representantes. Salvo-se, segundo o direito constitucional da respectiva localidade, por exemplo, a autoridade tradicional tenha direito a um direito privado sobre a terra, o que é muito difícil de encontrar no direito costumeiro angolano. Em relação à lei do ordenamento do território, vamos deixar aqui apenas algumas notas para a sua alteração. Com a nova Constituição, ou com a Constituição de 2010, a primeira alteração a fazer, e de fundo, para lá da articulação constitucional, já aqui falei de uma comissão interministerial que tem que ser repensada em função da nova orgânica, da nova estrutura, do novo conceito constitucional de poder, Mas mais importante do que isto, a alteração deve incidir no seguinte, é que a atual lei do ordenamento territorial estabelece uma tipologia de planos. Há que necessariamente compatibilizar todos estes planos, pediria compatibilizar a lei do ordenamento territorial, a Constituição e a lei do planeamento. Porque, se quisermos esquematicamente, o que é que nós temos em termos de instrumentos de planeamento em Angola? Temos instrumentos de médio e longo prazo, nomeadamente a estratégia de longo prazo, plano de desenvolvimento nacional, plano de desenvolvimento sectorial e provincial, plano nacional de ordenamento territorial, plano estratégico, plano de ação, planos anuais, planos de contingência. Os planos de ação e anuais são mais de curto prazo. Se nós olharmos para esses instrumentos de planeamento que está na nossa lei do Sistema Nacional de Planeamento e olharmos para a lei do ordenamento do território em vigor, veremos que há aqui uma sobreposição de planos, até conceptualmente eles entram em contradição. E explico melhor. O conceito que subjaz da lei do ordenamento do território e o urbanismo em Angola é um conceito amplo, isto é uma noção do ordenamento do território compreensivo não só do planeamento económico, mas também do planeamento territorial e ainda de questões ambientais. É um sentido muito amplo de planeamento. Mas a lei sobre o sistema de planeamento já tem um conceito mais restrito de ordenamento do território. Pensamos nós que a evolução de alteração deve ser no sentido de manter a lei atual do Sistema Nacional de Planeamento, que também prevê o Plano Nacional de Ordenamento do Território e que a lei do urbanismo, a lei do ordenamento do território, adota um conceito mais restrito para nele incluir apenas o planeamento territorial. Como é que, a nosso ver, tudo funcionaria? A função de planeamento que hoje está delegada ao Ministro do Planeamento teria essencialmente a função planeamento territorial, planeamento económico, teria essencialmente, e no que diz respeito ao território, dizermos qual o melhor modo de conseguirmos o equilíbrio e a coesão nacional em termos de integração de todo o território, em termos de todos os angolanos beneficiários das vantagens económicas, das riquezas que o país tem. Por outro lado, a lei do ordenamento do território, a lei do urbanismo, e no final o Ministério do Urbanismo, teria, numa perspectiva mais restrita, a única e exclusiva função de gerir no plano físico os chamados planos territoriais ou os instrumentos de planeamento territorial. É nesta perspectiva que se pensa fazer a alteração da lei do ordenamento do território e da lei de terras. Senhor Ministro do Urbanismo, acho que por aqui enfim. Muito obrigado. Mais uma vez,